Jesus eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou. Ah, eu sou de Cristo, de Cristo Jesus eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou. Ah, eu sou de Cristo. Eu cresci, chama-se por ele. Acreditei, com ele me encontrei. De braços abertos, ele me recebeu. No coração, senti uma certeza de que jamais ficaria sozinho. Sou de Cristo Jesus eu sou de Cristo Jesus eu sou de Cristo Jesus eu sou. Ah, eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou. Ah, eu sou de Cristo. Agora tudo em minha vida se transformou. Uma onda de alegria invadiu meu Jesus eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou de Cristo. De Cristo Jesus eu sou. Ah, eu sou de Cristo. Sou de Cristo.